pra lá dançar. Seja noite ou seja dia, e se eu beber algum amor me guiar, eu vou pra lá dançar. Seja noite ou seja dia, e se eu beber algum amor, oh, oh, me guiar. Quer andar de carro, velho amor?